Boa noite, igreja. E boa noite também pelos visitantes queridos. E eu sou Kevin e gostaria de apresentar a minha esposa tão bonita, a dona Nancy. Nancy em português, Nancy em inglês, tá? E ela deveria ter cantado esta noite, mas estávamos doentes nesta semana e a voz dela não é muito boa, tá boa agora, tá? E vamos marcar uma outra vez, outra data para voltar, tá? E como vocês podem ouvir, a gente fala português, tá? Quase todo mundo perguntaram, vocês falam inglês? Ah, sim, sim, falamos. Falamos português, tá? Mas hoje, eu acho que será mais interessante para vocês se eu vou pregar em inglês para vocês, tá bom? Mas todos de vocês falam inglês, né? Aqui? Não? Sim? Não, eu acho não também, tá? Se vocês não falam muito bem em inglês, se vocês não entendem muito bem em inglês, tudo bom, tá? Pois meu intérprete esta noite é a Aline. Eu acho que você já conhece a Aline, tá? E ela já cantou e agora ela traduzirá para vocês em português, tá bom? Eu acho que será melhor para vocês, né? E hoje eu vou falar sobre os desejos no coração de Deus, tá bom? Em inglês. E se vocês não falam inglês, especialmente crianças, adolescentes, jovens, vocês deveriam aprender a falar em inglês, pois com certeza, aqui no Brasil ou no todo mundo, vocês terão muito mais oportunidades em suas vidas no futuro, tá? E quando falamos nas escolas, sempre encorajamos os alunos para aprender inglês. E realmente inglês é mais fácil do que português. Isso é verdade, tá? Português é muito mais complicado, tá? Não é? Verdade. Sim, sim. Ok, vamos começar então em inglês, tá bom? Ok. Tonight we'll talk about the desires in God's heart. Hoje nós falaremos sobre o desejo do coração de Deus. And before we start, antes de começarmos, I want to, before we talk about two specific desires in God's heart, antes de falarmos dos dois desejos específicos do coração de Deus, I want to start in Psalm 37:4. Nós vamos começar no Salmo 37:4. And this is a very, very interesting verse. Esse é um verso bastante interessante. And a lot of people misunderstand this verse. E muita gente não compreende esse verso. So let's look at Psalm 37:4. Vamos ler Salmo 37:4. And this verse says this. E o verso diz: Delight in the Lord. Deleite-se no Senhor. And he will give you the desires of your heart. E ele atenderá aos desejos do seu coração. Now, a lot of people think this. Muitas pessoas pensam que that this verse means if we love God, que esse verso significa se amarmos a Deus, then he'll give us whatever we want, que ele nos dará qualquer coisa que desejamos, and whatever we desire, tudo o que queremos. But to understand what this verse really means, mas para entender o que esse verso realmente quer dizer, we need to understand what that word delight in the Lord means. A gente precisa compreender o que essa frase deleite-se no Senhor quer dizer. The original word used in the Bible. Sorry. The original word. Ah, a palavra original que tem na Bíblia. To delight in the Lord. Se deleitar no Senhor. Means to love him. Significa amá-lo. But it also means something else. Mas também significa uma outra coisa. It means to be soft and moldable for God. Significa ser moldável às mãos do Senhor. It means to have a soft and moldable heart for God. Significa ser maleável, moldável ao Senhor. And here's the idea. Vamos à ideia. When we have a soft and moldable heart towards God, quando temos um coração moldável, maleável ao Senhor, then God can take the desires from his heart. Daí o Senhor pode tirar os desejos do coração dele and put them into your soft and moldable heart. E colocá-lo no seu coração moldável e maleável. That's what God wants to do. É isso que o Senhor quer fazer. He wants to take his desires and put them into your heart. Ele quer pegar os desejos do seu coração e colocá-los no de vocês. And he wants to take his passions and put them into your heart. Ele quer colocar aquilo que ele ama, as suas paixões, e colocá-lo no seu coração. Walking with God. Sorry. Walking with God. Andar com o Senhor does not mean não significa that we get everything we want. Que nós teremos tudo aquilo que desejamos. It's not about us. Não é sobre nós. It's not about what we want or desire. Não é sobre o que queremos ou desejamos. It's about what he wants. É sobre o que o Senhor quer. And what he desires in his heart. E o que ele deseja no seu coração. So, if God wants to put his desires into our hearts, se o Senhor quer colocar os seus desejos do coração dele nos nossos, then what are some of his desires? Quais são os seus desejos? I can tell you this. Podemos falar sobre isso. God's ways and his desires are not the same as ours. Os desejos do coração do Senhor, as vontades do coração do Senhor não são as mesmas que os nossos. So he needs to change our hearts for us to have the same desires he does. Então ele precisa mudar o nosso coração para que os nossos desejos sejam os mesmos que os desejos do Senhor. Tonight we'll talk about two of his strongest main desires in his heart. Hoje nós falaremos sobre os dois maiores e mais fortes desejos do coração do Senhor. And the first we'll find in the book of 1 Corinthians, chapter 1. E o primeiro nós encontraremos em 1 Coríntios 1. Verse number 9. Verso 9. 1 Corinthians 1:9. 1 Corinthians 1:9. 1 Coríntios 1:9. And this verse tells us this. E o verso diz: it says that God has called you into fellowship with his son Jesus. Que o Senhor é fiel e nos chamou para comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. God's call for all of our lives. Sorry. O Senhor chamou, nos convidou nossas vidas. For all of us. For all of us. Para todos nós. To have fellowship with him. Para que todos nós pudéssemos ter comunhão com ele. Most people in the church, a maioria das pessoas na igreja, when they think about those words, God's call, quando pensam nas palavras o chamado do Senhor, we think about when he calls someone to be a pastor. Pensamos logo, o Senhor está chamando para ser pastor. Like Pastor Ezequias. Como Pastor Ezequias. Or when he calls missionaries. Ou quando ele chama missionários. Or when he calls us to do something for him. Quando ele nos chama para fazer algo para ele. We usually think about doing things for God. Nós normalmente pensamos em fazer algo para o Senhor. But the Bible tells us. Mas a Bíblia nos diz. That God's call for your life. Que o chamado do Senhor pela sua vida. For all of us. Por todos nós. Is to have fellowship with him. É para termos comunhão com ele. And a lot of Christians make a mistake. E muitos cristãos cometem o erro. They think in terms of doing things for God. Eles pensam em fazer coisas para Deus. And they don't work on their fellowship and relationship with him. E eles não trabalham na comunhão com Cristo. And they miss what God wants. E eles perdem o que Deus deseja. God wants to have a close, intimate relationship with you. Fellowship. Deus deseja ter um relacionamento íntimo, uma comunhão com você. And a lot of people think, I don't know God's call for my life. Muitas pessoas dizem, eu não conheço o que Deus quer para minha vida. But that's God's call for fellowship. Mas esse é o chamado do Senhor, isso é o que o Senhor deseja, comunhão. And that word for fellowship in this verse, e a palavra comunhão nesse verso que lemos, it's the Greek word koinonia. É a palavra grega koinonia. That word means, e essa palavra significa, the closest possible fellowship with God. É a proximidade, o relacionamento mais próximo com Deus. And the closest possible friendship with God. E a amizade mais próxima de Deus. And there's a second part to that. E tem uma segunda parte. It's also a partnership with God. É também uma parceria com Cristo. Where he invites you to join him in his work. Onde ele te convida para atuar na obra dele. God has a heart and a strong desire for you. Deus tem uma vontade muito grande no seu coração por você. He has a passion personally for you. Ele tem um amor especialmente por você. Wherever you are in your relationship with God, não importa a maneira como é o seu relacionamento com Deus, o papel que você faz no seu relacionamento. God wants you to grow closer and even closer to Him yet. O Senhor quer que você cada dia se aproxime mais e mais dele. So that's the first great and strong desire in God's heart. Esse é o primeiro desejo forte do coração do Senhor. You're His desire. Você é o desejo do coração do Senhor. You are His passion. Vocês são a paixão do Senhor. And He loves you and He desires to be closer to you. Ele os ama e deseja estar próximo de vocês. Okay, now let's look at the second desire tonight. Vamos ver o segundo desejo do coração do Senhor. And this is found in two different verses. E esse está em dois versos diferentes da Bíblia. And the first verse is in the book of 1 Timothy. E esse verso está em 1 Timóteo. Chapter number 2, verse 4. Capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. And this verse says this. E o verso diz: that God wants all men. Que o Senhor deseja que todos os homens. I want you to remember those words, all men. Queremos que você lembre dessa palavra, todos os homens. God wants all men. O Senhor quer que todos os homens to be saved. Sejam salvos. And to come to a knowledge of the truth. E cheguem ao conhecimento da verdade. God wants every person here in your community. O Senhor quer que todas as pessoas aqui nesta igreja, in Ponta da Praia, na Ponta da Praia, all people in Santos, todas as pessoas em Santos, all of them in Brazil, todas no Brasil, everyone in the whole world, as pessoas do mundo inteiro, He wants them to be saved. Ele quer que essas pessoas sejam salvas. He wants them to have a restored personal relationship with them. O Senhor deseja que essas pessoas tenham uma história, uma reconstrução de vida ao lado dele. And the second verse is similar to this verse. E o segundo verso, que é parecido com esse primeiro que nós lemos, and we'll look at 2 Peter, vai estar em 2 Pedro, chapter 2, verse number 9. Chapter 2? Capítulo 2, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. And it says that God does not want anyone to perish. O Senhor, portanto, vemos portanto que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Chapter 2. Yeah, chapter 9. Okay. He does not want anyone to perish. Ele não quer que ninguém pereça. To perish means to die and forever be separated from God. Perecer significa morrer e estar separado do Senhor para sempre. He doesn't want this for anyone. Ele não quer nada disso para as pessoas. But he wants everyone, all people. Mas ele quer que todas as pessoas to come to repentance. Que se arrependam. God has a very, very strong desire and passion for this in his heart. O Senhor deseja muito isso no coração dele. To have a reconciled relationship with every person. De ter um reconciliamento, uma nova relação com você. And for everyone to have peace with him and eternal life with him. Para que todos tenham paz e vida eterna ao lado dele. How strong is this desire or passion in God's heart? O quão forte é esse desejo no coração do Senhor? The Bible tells us. A Bíblia nos diz that God so loved the world. Que o Senhor amou todo o mundo. That he sent his son Jesus. Que ele enviou seu filho Jesus. And he sent him to suffer terribly. E ele o enviou para que sofresse terrivelmente. And to die a horrible death on a cross. E que tivesse uma morte dolorosa na cruz. All to make it possible. Tudo isso para fazer possível. For us to have this restored relationship with God. Para que tudo isso fosse possível, para que a nossa relação com Cristo fosse possível novamente. That's how strong his passion for you is. Isso mostra quão forte é a vontade do Senhor. And the Bible also tells us, e a Bíblia também nos diz, before Jesus died on the cross, que antes do Senhor morrer na cruz, that Jesus went out and looked over the city of Jerusalem, que o Senhor olhou para toda a cidade de Jerusalém, and he wept. E ele chorou. He wept because his heart was broken. Porque o seu coração estava aquebrantado. It was broken because many people rejected him and the good news about him. Porque muitas pessoas o rejeitaram, rejeitaram as boas novas. And this broke his heart. E isso quebrou o seu coração. That's what God wants to do in you and I. Isso é o que o Senhor deseja. He wants to take that desire and that passion for people without Christ. Ele quer pegar esse desejo, esse amor que ele tem pelas pessoas que não têm a Cristo ainda. And he wants to put that passion and desire into your heart and my heart. E ele quer pôr esse desejo do coração dele da salvação no so seu that coração. It'll break our hearts. Isso vai quebrar o nosso coração também. Knowing that there are so many people separated from God. Sabemos que tem muitas pessoas separadas de Cristo. Without peace with him and without eternal life. Sem paz e sem a vida eterna. And they're going to spend eternity separated from God. E vão passar a eternidade separadas de Cristo. God wants to take your heart and change it. O Senhor quer pegar o seu coração e mudá-lo. And he wants to take my heart and change it. Ele quer pegar o meu coração e mudá-lo. And the truth is, e para fazer isso, now the truth is, I'm sorry. E a verdade é that we need our hearts to be changed. Que nós precisamos que o nosso coração seja mudado. We don't have the same passion and desire like God has for lost people. Nós não temos o mesmo desejo, o mesmo amor que o Senhor tem pelas pessoas que estão perdidas no mundo. It doesn't break our hearts normally. Não quebra o nosso coração. Knowing other people are going to hell. Sorry? Knowing that people will be separated from God. Sabendo que as pessoas vão para o inferno, estarão separadas de Deus. So God must touch and change your heart and mine. Então o Senhor precisa mudar o seu coração e o meu. And give us a soft and moldable heart. E nos dar um coração moldável, maleável. And then he'll be able to put this very strong desire and passion for people without Christ. Então, depois que ele mudar o seu coração, ele vai conseguir colocar o desejo do coração dele. And that's my hope and prayer for you and your church. E isso é o que eu oro e peço para o Senhor, para a nossa igreja. That God will touch and change our hearts. Que o Senhor vá nos tocar e mudar o nosso coração. Give us a soft and moldable heart. Nos dar um coração maleável e moldável. And then put his desire and passion for other people. E colocar no nosso coração a paixão e o amor pelas outras pessoas. And when he does that, e quando ele fizer isso, our lives will be different. Nossas vidas serão diferentes. And your church will be different. E a sua igreja será diferente. And we will live every day. E nós viveremos todos os dias. To join God in reaching people without Christ. Viver todos os dias para alcançar as pessoas que não têm a Cristo ainda. Next, I want to look at three examples in the Bible. Nós vamos olhar três exemplos na Bíblia. Of people, real life people that had the same desires as God. Três pessoas que tiveram o mesmo desejo que o Senhor teve. Let's go to Romans chapter 1, verse number 9. Vamos até Romanos capítulo 1, versículo 9. And the first person we'll look at is Paul, the apostle Paul. E a primeira pessoa que olharemos é Paulo, o apóstolo Paulo. Paul was a very passionate person for Jesus. Paulo era uma pessoa que amava muito ao Senhor. And this verse Paul is speaking. E que nesse verso que Paulo diz. And he said, "I serve God with my whole heart." Eu sirvo ao Senhor com todo o meu coração. In preaching the gospel of his son. E pregando o evangelho do seu filho. Paul gave everything he was. Paulo deu tudo o que ele era. And everything he had. E tudo que ele tinha. To serving God. Para servir ao Senhor. And to reaching others that don't have Christ. E alcançar ao Senhor as outras pessoas que não têm a Cristo. Because God touched and changed his heart. Porque o Senhor tocou o coração de Paulo e mudou o coração dele. And he placed his very own desire and love and passion for others in him. E colocou no coração de Paulo o desejo e o amor pelas almas perdidas. And after that, Paul sacrificed everything for others. E depois disso, Paulo sacrificou tudo que ele tinha em favor do outro. Just like Jesus did. Assim como Jesus fez. Now let's look in the Old Testament. Vamos olhar. Sorry? The Old Testament. No Velho Testamento. And we'll look at 1 Samuel. Em 1 Samuel. Chapter number 2, verse 35. Capítulo 3, versículo 2, versículo capítulo 2, versículo 35. 1 Samuel 2, 35. And God says this. E o Senhor diz: I will raise up for myself a faithful priest. E eu vou levantar entre vocês um verdadeiro evangelista. Who will do according to what is in my heart and mind. Que fará de acordo o que o meu coração e a minha mente quer. The priest at the time, before Samuel, a pessoa que ia pregar antes de Samuel, were doing what they wanted to do. Fazia o que eles mesmos queriam fazer. And it says they were doing evil in God's sight. E eles estavam, eles faziam mal para o Senhor. And God changed them, and he found a person after his own heart. Ele encontrou uma pessoa ali do seu coração e transformou essa pessoa. Who would do what was in God's heart and mind? O que estava de acordo com o coração do Senhor. Okay, the last person we'll look at is King David. Nós vamos olhar agora uma outra pessoa. And we'll go to Acts chapter 13. Nós vamos até Atos. Chapter 13, verse 22. 13:22, Atos 13:22. And this is about David. Isso é sobre Davi. And in this verse, nesse verso, God calls David a man after my own heart. Ele chama Davi o homem segundo o coração de Deus. Why did God call David a man after his own heart? Por que que o Senhor chamou Davi, falou que Davi era segundo o seu coração? Look what it says in verse 22. Vamos ver o que ele diz no verso 22. It says, because he will do everything I want him to. Diz que ele fará tudo o que eu desejo que ele faça. And here's my question for you. E aí vai uma pergunta para vocês. Will you be a person like this? Você será uma pessoa como essa? Will you be a person after God's own heart? Você será uma pessoa segundo o coração do Senhor? Or will you be a person after your own heart? Ou você será uma pessoa que segue o seu próprio coração? Will you be a person that does what God wants you to do? Você será uma pessoa que fará o que Deus quer que você faça? Or will you be a person that does what you want to do? Ou você vai ser uma pessoa que faz o que você deseja fazer? And this church? E essa igreja? Will it be a church? Será uma igreja? That does what God wants it to. Que será uma igreja que vai fazer de acordo com o que o Senhor quer. Or will it be a church that does whatever you want to? Ou será uma igreja que agirá pelo seu próprio coração? And remember, normally, lembre-se, normalmente, what you want is not the same as what God wants. O que você quer não é a mesma coisa que o Senhor quer. And what you desire is not the same as what God desires. E o que você deseja não é o que o Senhor deseja. I'm talking about our heart, natural heart. Estou falando do nosso coração natural. So will you and will this church be after God's own heart? E essa igreja será a igreja segundo o coração do Senhor? It's our prayer and our hope that you will be. É nossa oração, é nosso desejo que essa igreja seja segundo o coração do Senhor. Because then you will be a church that God can use in wonderful ways. Porque daí essa igreja será um lugar, uma igreja que o Senhor usará de maneira maravilhosa. And you'll be able to see God do many great things through you and your church. E você poderá ver o que o Senhor vai fazer na sua vida e na vida da sua igreja. In most churches today. Na maioria das igrejas hoje. Just for as an example. Só como um exemplo. In most churches. Na maioria das igrejas. Here in Brazil, in the US. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, other places, em outros lugares, usually the pastor, normalmente o pastor, some leaders, alguns líderes, and a small group of people, e um pequeno grupo de pessoas, are the ones that are actively sharing Jesus with others. São aqueles que estão dispostos a compartilhar Jesus com outros. Actively sharing the good news of Jesus with other people. E eles compartilham, depois de compartilhar as boas novas com Cristo, de That's Cristo. What most churches look like today. São como essas igrejas são hoje. Is that what God wants? É isso que o Senhor quer? Let's see what his word says. Vamos ver o que a sua palavra diz. We'll start in Matthew 4:19. Nós vamos até Mateus 4:19. A very simple verse. Um verso bem simples. And Jesus is speaking to all of us through this verse tonight. E o Senhor vai falar conosco através desse verso hoje. And he simply says this. E o Senhor simplesmente diz: Follow me. Sigam-me. And I will make you fishers of men. E eu os farei pescadores de homens. He used the word fishermen because at the time he spoke to fishermen. Ele usou pescadores porque na época ele falou a pescadores. Today, what is a fisher of men? Hoje, o que é um pescador? It's a person who actively shares the good news of Christ with others. É aquela pessoa que compartilha as boas novas de salvação com outros. Actively. Ativamente. In their daily life. No seu dia a dia. Influencing people that you see in your daily life. Influenciando as pessoas que você vê, que você tem contato na sua vida. Jesus is saying, Jesus está dizendo, if you want to follow me, se você quer me seguir, then you need to be a fisher of men. Então você precisa ser um pescador de homens. You need to share the good news about me. Você precisa compartilhar as boas novas. Or you could say it another way. Ou você pode dizer do outro jeito. Jesus is saying this. O Senhor está dizendo isso. Not me, but Jesus. Não eu, mas o Senhor. Jesus is saying, if you aren't actively sharing the good news of Christ. O seu coração está dizendo, se você compartilha ativamente as boas novas, if you're not doing that, se você não faz isso, then you are not truly following me. Então você não está seguindo a Cristo verdadeiramente. Now let's look at some more verses. Acts chapter 8. Vamos olhar agora um outro verso. Vamos olhar em Atos, capítulo 8. And two verses, number 1 and then number 4. Nós vamos olhar em Atos 1, Atos capítulo 8, versículo 1 e versículo 4. And Eleni is going to read these for you. Atos 8, versículo 1, e depois nós vamos ler Atos 8, versículo 4. And Eleni is going to read this for you. Atos 8, 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Okay, verse 1 tells us. O versículo 1 nos diz that a great persecution came out against the church. Que uma grande perseguição veio sobre a igreja. And everyone in the church except the apostles. E todos nas igrejas, excepto os apóstolos, were spread out to other areas. Foram espalhados às outras áreas. If this was your church today, sorry. If this was your church today. Se essa fosse a sua igreja hoje. Pastor Ezequias and some of your other leaders or pastors would stay here. O pastor Ezequias e outros líderes ficariam aqui. And all the rest of the church, all the rest of you. E todos vocês would be spread out to other areas. Seriam espalhados por outras áreas, por outros lugares. Now, let's look at verse 4. Agora vamos ler novamente o verso 4. It says that those who had been scattered. Que aqueles que foram espalhados. Remember, it was everybody but the leaders of the church. Todos foram espalhados, com exceção dos líderes da igreja. The pastor stayed and everyone else left. O pastor ficou e todos os outros partiram. And it says all those who left were spread out. E todos aqueles que partiram foram espalhados. It says that they preached the word. E no versículo diz que eles pregaram a palavra. All of them. Todos eles. Not just the apostles. Não só os apóstolos. All of them preached the word. Todos eles pregaram a palavra. And it says they preached the word everywhere they went. E eles pregaram a palavra em todo lugar que eles foram. And I'll tell you why they did that. I'll tell you why they did that. E vou te dizer por que eles fizeram isso. Estou falando rápido demais. No, that's okay. It's me that I'm too slow. That's good. Okay. First, primeiro, they understood what Jesus said. Eles entenderam o que o Senhor disse. Follow me and I will make you fishers of men. Siga-me e eu farei pescadores de homens. They understood what Jesus wanted from them. Ele entendeu o que o Senhor queria deles. And they were filled with his desire and passion for others without Christ. E eles se encheram de amor pelas outras pessoas. And they went out and they actively went to share the good news with others. E eles foram até outros lugares e compartilharam ativamente sobre o evangelho. Because they had the same heart as Jesus did. Porque eles tinham o mesmo coração que o Senhor. With the same desire and the same passion. Com o mesmo desejo e a mesma paixão. Okay, one more verse about this. Mais um verso. Let's go to 2 Corinthians. Vamos até 2 Coríntios. Chapter number 5, verse 19. Capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, 19. And it says that God was reconciling the world to himself in Christ. Diz que Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Not counting their sins against them. Não levando em conta os pecados dos homens. And look what it says next. E vamos ver o que ele diz a seguir. It says, and he, God, e diz que o Senhor has committed to us the message of reconciliation. Confiou a nós a mensagem da reconciliação. We, the church. Nós, a igreja. All of us in the church. Todos nós que estamos na igreja. We have the responsibility of sharing the good news. Nós temos a responsabilidade de compartilhar as boas novas. With others. Com os outros. We have this responsibility. Nós temos essa responsabilidade. No one else will do it. Ninguém mais vai fazer. And remember, God says that he wants all people to be saved. E lembre-se que o Senhor disse que ele deseja que todos sejam salvos. And how will they be saved, or with Christ? How will they be saved? Como eles serão salvos? If they don't hear the good news about Jesus. Se eles não ouvirem as boas novas do Senhor. And how will they hear that word if we do not do it ourselves? E como eles ouvirão se nós não formos pregar? God wants every single person here in this community to hear about Jesus Christ. Deus quer que todas as pessoas nessa igreja e nessa comunidade ouçam sobre Cristo. Every person in Santos. Todas as pessoas em Santos. The state of São Paulo. No estado de São Paulo. Brazil. Brasil. And the world. E o mundo. To hear the good news of Jesus. Que ouçam as boas novas do Senhor. That is our responsibility. Essa é nossa responsabilidade. And it sounds impossible to tell all the people. E parece impossível dizer a todas as pessoas. But that is what God wants. Mas isso é o que Deus quer. And I'll tell you, God already has plans on how to do that. E vou dizer a vocês, Deus já tem planos de como fazer isso. He is just looking for people and churches to join him in that. Ele só está procurando por pessoas que queiram se juntar a ele e fazer isso. He already wants to do that. Ele já quer fazer isso. He already knows how to do that. Ele já sabe como fazer. He's waiting for us. Ele está esperando por nós. He's waiting for us. Ele está esperando por nós. To start doing our work. Que nós comecemos a fazer o nosso trabalho. And we're praying for you that you will do what God wants. E nós estamos orando para que você faça o que o Senhor deseja. Because we want this to be a church that God can use in great ways. Porque nós queremos ser uma igreja que Deus possa usar de maneiras incríveis. And God has called us to help churches to do this. E o Senhor nos chamou para ajudar igrejas e pessoas. And we're just ordinary people also. E nós também só somos pessoas corriqueiras. I was a businessman for 23 years in the US. Eu era um administrador de empresas por 23 anos nos Estados Unidos. God called us 5 years ago when we were on a mission trip. E o Senhor nos chamou quando estávamos numa viagem missionária há 5 anos. I'm not a pastor. Eu não sou um pastor. I never preached before 5 years ago. Eu nunca havia pregado antes de 5 anos atrás. But God touched our hearts. Mas o Senhor tocou os nossos corações. And filled us with his love and desire for lost people. E nos encheu da vontade de amor pelas pessoas perdidas. So we sold everything to come to help churches to do this work. Então nós vendemos tudo o que tínhamos para poder ajudar as igrejas que precisavam. And we do various things to help churches. E a gente faz coisas variadas para ajudar as outras igrejas. We preach and speak like tonight. A gente prega como hoje. To help churches to share the good news. Assim a gente compartilha as boas novas. We train members through the Jesus People Sharing Jesus seminar. Nós treinamos pessoas e as treinamos de mostrando como compartilhar Jesus com outros. Through the seminar, people sharing Jesus. Através do seminário, pessoas compartilhando Jesus. Which you've already had here. O que nós já temos aqui. And we also do make visits with churches and people from the church. E nós também fazemos visita a igrejas e as pessoas das igrejas. And we help them share Jesus in homes, hospitals, anywhere. E nós os ajudamos a compartilhar Jesus nas casas, nos hospitais. Anywhere we can. Todo lugar que podemos. And we have special events to help people share Jesus. Nós temos eventos especiais para ajudar a compartilhar o evangelho. We've worked with jovens groups to have music and special messages, special events. Nós trabalhamos com jovens e através de música, de eventos especiais. And another thing that has grown a lot is a very special project. Sorry. Another part of our ministry that's grown a lot. E nosso ministério cresceu também de formas diferentes. In one special part. De uma forma especial. And we have a very special project in the schools. E nós temos projeto muito especial em escolas. And we speak a speech. I almost forgot the English word. Huh? I almost forgot the English word for speech. Ele quase esqueceu de falar português, como é que falava pregar agora em inglês. But we have a speech we do called Quality of Life. Ele faz uma palestra, um seminário nas escolas. What's the name? Quality of Life. Qualidade de vida. And we talk to them, the students and the teachers. Aí ele vai até as escolas e conversa com os alunos e com os professores. About how to have a good future. Como ter bom futuro. And a good quality of life. E uma boa qualidade de vida. And in the final part. E na parte final. We talk about our spiritual life. Eles falam sobre a vida espiritual. And how to have a personal relationship with God through Jesus. E como ter relacionamento pessoal com Deus, Jesus Cristo. And we always work with a church in the area of the school. E nós também trabalhamos nas igrejas que são próximas a essas escolas. Because this project is to help your church. Porque esse projeto é para ajudar as igrejas. And then we hope the church can do more with the new believers in the school. E eles esperam que as igrejas possam acompanhar e acolher essas pessoas que vêm dessas escolas. So we're here for you, basically. Nós estamos aqui por vocês. To help you to share Jesus. Para ajudá-los a compartilhar Jesus. And we've just scheduled one school very close to here in June. E nós agendamos uma escola aqui perto, em junho. It's Escola Estadual Luisa Macuco. A Escola Luisa Macuco aqui perto. And we'll be there in June, 3 days, to help share Jesus. E nós estaremos lá por 3 dias para compartilhar Jesus com aquelas pessoas. And we need you and your church's help to do that there. E nós precisamos da ajuda de vocês, da ajuda da igreja para fazer isso. So that'll be June 21st, 22nd, and 23rd. Isso acontecerá em junho, dia 21 de junho, 22 e 23. And we'll talk more about with the pastor about this. E nós vamos conversar depois com o pastor Ezequias sobre isso. But come and help us to do this. Venha e nos ajude a fazer isso. And if you know some English and you can understand English. Se você conhece pouco de inglês, se você conhece. We always need interpreters, especially in the schools. A gente sempre precisa de intérpretes, principalmente nas escolas. You don't have to speak really well in English. Você não precisa falar muito bem inglês. You just need to understand well and then translate. Você só precisa compreender e traduzir algumas coisas. And in the schools, it's much easier. E nas escolas é muito mais fácil. So if you can help, come and talk to us after the service. E se você quiser ajudar, procure o pastor e converse com ele. Okay, one more thing tonight. Sorry? One more thing tonight. Uma última coisa hoje. I've said words tonight. Eu disse palavras hoje. Like restored relationship with God. Palavras como restaurar relacionamento com Deus. And peace with God. Paz com Deus. And eternal life. E é sobre a vida eterna. Maybe tonight. Talvez hoje. Someone here does not have these things. Alguma pessoa aqui não tem essas coisas que foram faladas. Maybe you have a broken relationship with God. Talvez você tenha relacionamento quebrado com Deus. And you don't have peace with him or eternal life. E você ainda não tem a paz e a vida eterna. We have good news for you tonight. Nós temos boas novas para vocês hoje. God loves you very, very much. O Senhor te ama muito. And you are very, very special to him. E você é muito especial para ele. And he wants you to be close to him. E ele deseja que você esteja perto dele. He wants you to have peace with him and eternal life with him in heaven. E ele quer que você tenha paz e vida eterna nos céus com ele. And the Bible tells us, e a Bíblia nos diz, that we have peace with God through his son Jesus. Que nós temos paz através de Jesus Cristo. And the Bible also tells us, e a Bíblia também nos diz, that eternal life with God is a gift from him. Que a vida eterna com Cristo é um presente dele. Peace with him and eternal life with him. Que a paz e a vida eterna com ele. And a restored relationship with him. E uma relação restaurada com Cristo. These are all a gift from God for you. São todos presentes de Deus para você. A gift of his love for you. Um presente de amor dele para você. But even though these things are all a gift, e apesar disso tudo ser presente, most people still do not have these things. Muitas pessoas ainda não têm esses presentes. And many, many people are very far from God. E muitas pessoas ainda estão distantes de Deus. Why? Por quê? Why are there so many people far from God? Porque há muitas pessoas longe de Cristo. And they don't have peace with him. Why? E eles não têm paz com Cristo. Por quê? It's because the Bible tells us all of us have a problem. E a Bíblia nos diz que todos nós temos problema. I have this problem. The Bible says everybody has it. Eu tenho esse problema. A Bíblia diz que todos nós temos esse problema. And this problem causes us to be separated from God. E esse problema, o que causa esse problema é que ficamos separados de Cristo. And it causes us to have a broken relationship with God. E acabamos por ter um relacionamento quebrado e distante de Cristo. And the Bible calls this problem we have sin. E a Bíblia diz que esse problema que temos se chama pecado. The Bible says all of us have sinned, all of us. A Bíblia diz que todos nós pecamos. That's why a lot of people are far and separated from God. E é por esse motivo que muitas pessoas estão longe distantes de Deus. And they don't have peace with him or eternal life. E eles não têm paz ou vida eterna com Cristo. Most people deep in their hearts. A maioria das pessoas no fundo do seu coração. They know when they don't have this peace with God and eternal life. Eles sabem que não têm paz e vida eterna com Cristo. And most people in their hearts, they want to have this. E a maioria das pessoas no seu coração desejam ter isso. And a lot of people try to fix their problem of sin themselves. E muitas pessoas tentam consertar o pecado, arrumar o pecado em suas vidas através deles mesmos. They try religion, for example. Eles tentam na religião, por exemplo. Hoping that will fix the problem. Acreditando que a religião vai solucionar os problemas. Or they try to go to church. Eles vão à igreja. Or they try to do good things in their life. Ou eles fazem coisas boas na sua vida. Hoping to fix that separation problem from God. Esperando que essas coisas possam arrumar, consertar o seu relacionamento com Cristo. But the Bible tells us these things will not work. E a Bíblia diz que essas coisas que as pessoas tentam fazer não vão funcionar. So if you want to have peace with God and eternal life, how can you have them? Então se você quer ter paz e vida eterna com o Senhor, como você pode fazer? This is the best part of the message. Essa é a melhor parte da mensagem. Because God loves you so much. Porque Deus amou e ama você tanto. He sent his son Jesus. Ele enviou o seu filho Jesus. And he sent him to die on a cross for you. E ele o enviou para morrer numa cruz por você. Why? Por quê? He did that to pay the price for your sins. Ele fez isso para pagar o preço pelo seu pecado. All your sins. Por todos os seus pecados. Past sins. Os pecados do seu passado. Present sins and future sins. Os pecados do presente e do futuro. Jesus paid the price for all of your sins. Deus pagou, Cristo pagou o preço por todos os seus pecados. And now, thanks to Jesus, e agora, graças ao Senhor Jesus, God can offer you peace with him and eternal life with him, all as a gift for you. Cristo pode oferecer a você paz e vida eterna como presente. And he's offering these wonderful gifts to you tonight. E ele está te oferecendo esses presentes maravilhosos hoje. And if you want to receive them, you can receive them tonight. E se você quer recebê-los, você pode recebê-los hoje. So, what do you need to do? Então, o que você precisa fazer? The Bible tells us in John 1:12. A Bíblia nos diz that you need to do two things. Que você precisa fazer duas coisas. First, Em João 1, 12, it says you need to do two things. Que você precisa fazer duas coisas. First, primeira, it says you need to put your faith in Jesus. Que você precisa colocar a sua fé em Cristo. You put your faith and confidence in Jesus. Você põe sua fé e confiança em Jesus. And what he did on that cross. E sobre tudo que ele fez naquela cruz. Not in religion. Não em religião. Not in your church. Não na igreja. Not in being a Baptist. Não em ser um batista. Not in your good works. Nem nas suas boas obras. All of your faith and confidence in Jesus. Toda a sua fé e confiança em Jesus. And then it says, e aí e também diz, that you need to receive Jesus Christ. Diz que você precisa receber a Cristo Jesus. What does that mean? O que isso significa? It means through a special prayer. Significa fazer uma oração especial. You invite Jesus to come into your heart and life. Você convida para que o Senhor esteja no seu coração e na sua vida. And you ask him to be your Lord and Savior. E você pede para que ele seja o seu único Salvador. And you need to willingly invite him in. E você precisa convidá-lo para estar no seu coração. Because he'll never force his way into your life. Ele nunca vai forçar a entrada no seu coração. But you receive him by inviting him into your heart and life. Mas você o recebe quando você o convida para o seu coração. And I'm going to say this special prayer tonight. E eu vou fazer essa oração especial hoje. Right now to finish. Agora. And if you want to receive these wonderful gifts from God. E se você quiser receber esses maravilhosos presentes do Senhor. And if you know in your heart you don't have these things. E se você sabe que no seu coração você ainda não tem essas coisas. And if you've never said a prayer like this to receive Jesus. E se você ainda não fez essa oração para receber Jesus. You can repeat this prayer after me. Você pode repetir essa oração depois de mim. And in this prayer. E nessa oração, you're going to invite Jesus to come into your heart and life. Você vai convidar o Senhor para entrar no seu coração e na sua vida. And ask him to be your Lord and Savior. Você vai pedir para que ele seja o seu Senhor e Salvador. And you commit your life to him. Você vai entregar a sua vida a ele. And if you say this prayer tonight sincerely from your heart. E se você fizer essa oração de forma sincera do seu coração, then tonight Jesus will come into your heart and life. Então hoje o Senhor vai entrar no seu coração e na sua vida. And when he comes in, e quando ele entrar, he will give you the gift of peace with God and eternal life. E ele vai entrar no seu coração e vai te dar o presente de paz e vida eterna. And you will have a new restored relationship with Jesus. E você vai ter uma nova e restaurada relação com Jesus. And then as your Lord and Savior, e aí como o Senhor e Salvador da sua vida, he will help you. Ele vai te ajudar in your life, na sua vida. Help you to be the best you can be. Te ajudar a ser o melhor que você puder ser. And he'll teach you his wonderful special plan for your life. E ele vai te ensinar os planos maravilhosos que ele tem para sua vida. Jesus will make a tremendous difference in your life. O Senhor vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. So, I'm going to pray right now. Então eu vou orar agora. And I want to ask everyone to close your eyes. E vou pedir para que todos fechem os seus olhos. And if you want to receive these wonderful gifts from Jesus. E se você quer receber esses presentes maravilhosos do Senhor. And you know you've never ever prayed a prayer like this before. E se você sabe que você nunca fez essa oração antes. Then just repeat it sincerely after me. Então repita de forma sincera depois de mim. Okay, let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father. Amado Senhor. Thank you for loving me very much. Obrigada por me amar muito. And thank you for sending Jesus. E obrigada por enviar Jesus. To pay the price for my sins. Para pagar o preço pelos meus pecados. Lord, I have sins in my life. Senhor, eu tenho pecados no meu coração. Please forgive me for all of my sins. Por favor, me perdoe por todos os meus pecados. And dear Lord Jesus. E amado Senhor Jesus. Please come into my heart and life. Venha para minha vida e para o meu coração. And be my Lord and Savior. E seja o meu Senhor e Salvador. And give me peace with God and eternal life. E me dê paz com Deus e vida eterna. And help me and my family. E ajude a mim e a minha família. To have the best possible life. Para que possamos ter a melhor vida possível. And I commit my life to you. E eu entrego a minha vida a ti. And I pray this in Jesus' name. E eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay. I want you to keep your eyes closed one more minute. Quero que vocês continuem com seus olhos fechados por mais um momento. We're almost done. Estamos quase terminando. Okay. If you said this prayer tonight sincerely, se você fez essa oração hoje de forma sincera, and you've never prayed that prayer before, e você nunca fez essa oração antes, then tonight Jesus came into your heart. Então hoje Cristo veio até o seu coração. And now he is your Lord and Savior. E agora ele é o seu Senhor e Salvador. And now, for sure, e agora com certeza, you have a new restored relationship with God. Você tem um novo e restaurado relacionamento com Deus. And for sure you have peace with God and eternal life now. E com certeza você tem paz e vida eterna com o Senhor agora. Now God wants you to grow closer and closer to him. Agora o Senhor quer que você se aproxime mais e mais dele. And he wants to teach you his wonderful plan for your life. E ele quer te ensinar o plano maravilhoso que ele tem para você. And he wants to help you in your life. Ele quer te ajudar na sua vida. And it's very important that you have a good church to help you. E é importante que você tenha igreja para poder te ajudar. A good church like this church. Uma igreja como essa igreja. That teaches the Bible and about Jesus. Que ensina sobre a Bíblia e sobre o Senhor Jesus. And that can help you a lot in your life and family. Que pode te ajudar muito na sua vida e na vida da sua família. So, if you said this prayer tonight sincerely, então se você fez essa oração de forma sincera, I want to ask you to raise your hand and keep it raised. Eu quero pedir para que você levante a sua mão e a mantenha levantada. If you said this prayer tonight sincerely, se você fez essa oração de forma sincera. Okay. Anyone? Ah, obrigado. Você pode, okay, levantar sua mão nesse momento. Obrigado, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E você também, obrigado, Deus obrigado. Te abençoe. Deus te abençoe também. Amen, amém. Amém. Anyone else? Mais alguém? Anyone else pray tonight? Mais alguém fez essa oração hoje? Has never done that before? E nunca tinha feito antes? Ok, amém. Okay, I want to ask you to do one more thing. Quero pedir para que vocês façam uma última coisa. If you pray tonight sincerely in your heart, se você fez essa oração sincera no seu coração, and you raised your hand, e você levantou a sua mão, I want to ask you to come up front here. Eu quero pedir para que você venha até aqui à frente. I know that's hard for some people. Eu sei que pode ser difícil para algumas pessoas. But you don't need to be embarrassed. Você não precisa ficar envergonhado. Tonight is a most special night in your life. Hoje é a noite mais importante da sua vida. And I want to ask you to come up so we can pray for you. E eu quero que você venha até a frente para que possamos orar por você. We want to pray for you now and for your life and family. E nós queremos orar por você e pela sua família. And the church wants to rejoice with you because this is a wonderful night in your life. E a igreja quer celebrar com você porque esse é um momento incrível na sua vida. So if you prayed, come. Se você fez essa oração, venha até aqui à frente, não tenha vergonha. Let's pray for you and let's celebrate your wonderful decision. Vamos orar por você e celebrar essa incrível decisão da sua vida. Okay, obrigado. Amém. Okay. Come. Okay, wonderful. Podem vir. Come. Venham, venham. We want to pray for you. Okay, thank you. Nós queremos thank orar you. Por você. Okay, obrigado. Obrigado. Okay. Come up. Podem vir. If you've prayed tonight, come. Se você fez essa oração hoje, vem até aqui à frente. It's okay. Não tem problema. If you're a member of the church and you prayed, it's okay. Se você é um membro dessa igreja e fez essa oração, não tem problema, você também pode vir. I know of deacons, I know of pastors' wives that have prayed in church. Eu conheço pessoas, esposas de pastores, pastores que fizeram essa oração. And they had never done it before. E que eles nunca tinham feito essa oração antes. So come. Antes. If you've prayed tonight, come. Então se você fez essa oração hoje, venha até aqui à frente. Peça para alguém que está no banco junto com você vir com você, okay, também. Thank you. Amém. Okay, wonderful. Wonderful. Okay. Anyone else? Ah, okay. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigada. I know it's hard for some people to do that. Eu sei que é difícil para algumas pessoas para fazer isso. Okay. Amém. Wonderful. Very wonderful. Okay. Let's pray. Vamos orar? Vamos? Amém. Okay. Amém. Wonderful. Okay, let's pray again. Church, let's pray for these wonderful people. Vamos orar, igreja. Vamos orar por essas pessoas maravilhosas. Okay, let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father God. Pai de amor. Father, we praise you and thank you. Nós queremos te agradecer. For loving us so much. Por nos amar tanto. And for how special and precious these people are tonight to you. E por quão especiais e preciosas as pessoas são para ti. Thank you for caring deeply for them and their lives. Obrigada por se importar tanto por eles e pelas suas vidas. And about their work and about their family. E sobre se importar pelo seu trabalho, pela sua família. Thank you for caring about everything in our lives. Obrigada por se preocupar por tudo em nossas vidas. We praise you that you are a loving and a personal God. Nós oramos e agradecemos porque o Senhor é um Senhor amoroso e pessoal. Father God, we ask that you would bless these special, wonderful people tonight. Nós pedimos para que o Senhor abençoe essas pessoas tão maravilhosas. Bless them in their new relationship with you. Abençoe nesse novo relacionamento contigo. Help them to grow spiritually, Lord. Ajude para que eles possam crescer espiritualmente mais e mais. And help them to grow closer and closer to you. E os ajude para que eles possam crescer mais e mais contigo. And help them to know how wonderful and loving you are. E que eles possam conhecer o quão maravilhoso e o quão amoroso o Senhor é. And Father, bless their families, bless their marriages. Abençoe suas famílias, abençoe os seus casamentos, tudo que tem na vida deles. Bless their relationships. Abençoe seus relacionamentos. Bless their work, Father God. Abençoe seu trabalho. Help them and guide them in their lives. Abençoe a vida deles e os guie, Pai. And Father, we just ask that you would surround them with loving people from this church. E pedimos para que o Senhor os cerque de pessoas amorosas desta igreja. And use them, Father, to help others to understand your love. E os ajude para que mais pessoas possam compreender do seu amor. And how to have a relationship with you through Jesus. E que possam entender como ter um relacionamento contigo através de Jesus Cristo. And bless this church and bless Pastor Ezequias. Abençoe essa igreja, abençoe o Pastor Ezequias. Bless every person, every family here, Lord. Abençoe a todas as pessoas, a todas as famílias aqui, Senhor. Give us more opportunities. Nos dê mais oportunidades. To share this wonderful message of your love with others. Para que possamos compartilhar dessa maravilhosa mensagem do teu amor para com outros. And strengthen us and empower us, Lord, in our lives. E nos ajude. Yeah. Strengthen and empower. Para que possamos ter mais força e mais estejamos mais próximos de ti. And empower us in your work. Nos dê força no seu trabalho. And Father God, we ask all these things not for us. E nós pedimos todas essas coisas, mas não são para nós. But for you. Mas para ti. For your name. No seu nome. And for your glory, Lord God. Para sua glória, Senhor. We give you all the glory and honor and praise tonight. Nós te damos toda a honra e toda a glória esta noite. For what you've done in these special hearts tonight. Pelo que o Senhor fez nos corações dessas pessoas especiais hoje. We ask all these things in Jesus' name. Nós pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Vou pedir para que vocês todos se sentem ali. O Marcos, nosso seminarista, vai conversar com vocês. Então sentem-se ali, ó, conversem um pouquinho com o Marcos. Ele vai querer pegar os dados de vocês. Sentem ali, ó, por favor. As pessoas que estão com vocês, da igreja, podem sentar com eles também. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja e visitantes. Obrigado. Deus os abençoe ricamente.